você sabe do banho de amor. Cadê riqueza? Se mandou. Diga, diga, liga pra mamãe e deixa a dica do babalaô. Que brincadeira, tô querendo eu. Cadê você nesse chego, não chega? Oba, oba, oba. Se ele gosta ou ainda vai gostar. Cadê riqueza? Foi pro mar. Pra ele trouxe esse lindo colar. E sem mandinga não vou batucar. Tenho notícia boa pra nós dois. Que vai chegar, vai chegar. Oba, oba, oba. Avisa que já é janeiro, sou batuqueiro e não posso ficar. O cachambu peguei na mão de obá. Cadê riqueza? Foi pro mar. Sou brasileira da areia quente, de fevereiro já posso cuidar. Fora do tempo não posso gastar o meu pandeiro sem fazer chua, chua. Oba, oba, oba. E perguntei aonde está você. Cadê você, amor pepereiro? Amor charuto para perfumar. O resultado que essa reza dá. Fiz um discurso e uma oração. Cê vai chegar, vai chegar, vai chegar. Oba, oba, oba, oba, oba. Cadê mandinga? Diga pra mamãe. E você sabe do banho de amor. Adeus, tristeza, se mandou. Quem souber, diga no meu paralama. Tem uma figa escrita paz e amor. Cadê mandinga? Diga pra ioiô. A ele quer.